calcinha dela no meu guarda-roupa. Na hora vieram lembranças de nós dois sem roupa. Lembrei do teu corpo suado no meu. Lembrei de tudo que a gente viveu, foi demais. Não tem como esquecer. Saudade batendo no meu coração. Eu bebi fundo ouvindo uns pregão, lembrando do tempo em que você me amou. Por favor, Rosa, vem buscar sua calcinha rosa. Aproveita e traz tudo de volta. Senão teu nego chora, oh, Rosa, Rosa. Vem buscar sua calcinha rosa. Aproveita e traz tudo de volta. Senão teu nego chora, oh, Rosa. Meu, lembrei de tudo que a gente viveu, foi demais. Não tem como esquecer. Saudade batendo no meu coração. Eu bebi fundo ouvindo uns pregão, lembrando do tempo em que você me amou. Por favor, Rosa, buscar sua calcinha rosa. Aproveita e traz tudo de volta. Se não teu nego chora, oh, Rosa, Rosa. Vem buscar sua calcinha rosa. Aproveita e traz tudo de volta. Se não teu nego chora, oh, Rosa.